meuscds.com. Para Rio, espaço terraço. Serrana, o nome dela é meu Rio. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém mais se Luan. Se você quiser, eu quero, hein? Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Postar fotos juntos, contate já era. Deus me livre. Eu tô com pressa, Lua, se você vier, meu coração te espera. Eu chego já, bebê. Eu tô com pressa, Lua, se você vier, meu coração vai esperar, mas é só um pouquinho, viu? Tô aqui, mamãe. Cheguei, papá. Na hora certa, viu? Desse jeitinho, cê é banda louca. meuscds.com. Olha que eu não tô me reconhecendo. Eu tô em casa em pleno feriado. Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se a Mel Rios quiser, eu quero. Dormir de canchinha, nem pisar em festa. Mas se me dera, hoje a foto juntos, quando assim já era. Deus me livre, meu, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você quiser, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Sentei aqui pra lhe esperar, viu, Andrade? Estamos esperando um ao outro. Ai, meu Deus do céu. Bebê, me ajude. Pra se apaixonar, DJ Nael. Só pros apaixonadinhos agora, papai, vai.